jogo e começa mais uma prorrogação. Quero te comer de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Eu quero é fazer gostoso, fazer gostoso, fazer gostoso, fazer gostoso. Quando a gente se olha, eu fico de negócio duro. Quando a gente se olha, eu fico de negócio duro. A gente se olha e eu fico logo nu. Então, vou fazer uma poesia, singela e profunda. Atenção, meninas, eu comando as suas bundas. Ah, nossa. Schopenhauer. Não tem nenhuma prorrogação no meio ainda? Não, só se eu quero... Ele falou, meninas, eu ia fazer uma singela poesia. Eu comando prorrogação, cara, ficaria melhor. Né? Não, eu comando só as bundas mesmo, é Schopenhauer, não quero... Não, mas isso seria sincero. Não se mancha a obra de Schopenhauer. É a obra de Schopenhauer, Craig, não pode manchar ela. Ela é linda e maravilhosa, assim como a arte da violência do Rolim. Entendeu? É assim que funciona. Então estamos aqui, estamos de volta. Queria antes de tudo fazer uma explicação. Atrasou o último podcast, certo? Muito. Não foi... Na realidade, acho que ele saiu um dia antes desse. Né? Os dois no mesmo dia. Os dois no mesmo dia, quem sabe, né? Não, os dois no mesmo dia não, porque eu não consegui lançar isso no mesmo dia, porque eu tô todo fodido, esqueceu? Ah, é. Então, o que aconteceu nesse meio período? Nossas gravações são de terça-feira e quando tem Champions League a gente grava de quarta pra poder falar de toda a rodada da Champions, né? E aconteceu que a gente não conseguiu gravar na quarta-feira porque eu tava cansado, né? Filha da puta, né? Não envolve porque a gente não quer acabar com a abertura de novo. Tá? Todo mundo tava cansado, todo mundo tava destruído, não aguentava, alguns por razões, eu por exemplo, razões de trabalho. Eu trabalhei muito, entendeu? E todo mundo tava cansado, a gente não conseguiu gravar, a gente tentou adiar pra quinta, e aí na quinta-feira a gente começou a gravar aquela parte que vocês escutaram com o Carlos. E não deu certo, a minha internet caiu no meio, a gente teve que gravar na sexta-feira e teve vários problemas. Aí a gente... vocês entenderam. Deu vários problemas e agora, recentemente, nesse fim de semana, eu tive outro problema que eu sofri um problema no meu pé, eu tive um acidente, eu não consigo mexer o pé agora. Eu tô aleijado. Então, basicamente... muitos problemas, não conseguimos lançar o post. Você tá aleijado, cara. Você consegue fazer vários gols, cara. É verdade. Principalmente no International Superstar Soccer. Na verdade, segundo a nossa antiga teoria da prorrogação, né? Agora eu tenho a habilidade de bicicleta aumentada, né? Bicicleta nível 5, cara. Não, só depois que você comprar sua bicicleta, sua cadeira de rodas da Caloi aí. Cadeira de rodas da Caloi. Então a gente tá aqui de volta, tamo aqui eu, o Ero Marques, o Carlos, né, Carlos? Não, hoje não tem. Ah, droga, eu esperei. Hoje não tem, porque eu escutei a outra prorrogação e realmente ficou ridículo, cara. Então eu não quero replicar isso de novo. Foi, a ideia foi sua, só pra constar. Tá? Mas na minha cabeça é outra coisa. Na minha cabeça eu era imitador profissional do Carlos. Na minha cabeça eu era carioca, gordo e playboy, cara. Tudo tava lindo na sua mente, né? A realidade nem tanto. É, então é isso. Mais um podcast do Prorrogação. Estamos aqui juntos novamente. Vamos embora. É isso aí, vamos para a nossa sessão de notícias aqui no Prorrogação, né? E a nossa primeira notícia, ela não é bem uma notícia, né? Ela é como é que eu posso explicar? É uma reportagem, né? Uma análise do trabalho que foi citada agora na abertura do podcast do Robson do Pagofunk, né? É, em reportagem, em entrevista, Robson afirma: minhas letras são inspiradas em Arthur Schopenhauer. As letras do Robson, é uma das letras do Robson, foi aquela que você cantou no começo, né? Foi, exatamente, a letra de 4. Eu acho que realmente tem uma referência de Schopenhauer, principalmente quando Schopenhauer faz um ensaio acerca das mulheres, em 1851, quando ele diz que as mulheres são decididamente mais sóbrias em seus julgamentos que os homens. E também são mais simpáticas aos sofrimentos alheios, cara. Então, eu concordo ali com a letra que tem tudo a ver, uma referência, uma metáfora a esse filósofo Schopenhauer aí, dito e parafraseado nas letras de Robson do Pagofunk. Bonito, né? Bonito, bonito. Robson do Pagofunk também fala muito sobre os contextos de dinheiro e posses, como na música em que ele fala: joga as notas de 100 que ela vem, né? É, e também... É uma crítica à padronização feminina, né? Também, né? Sim, sim. E ele também fala de situações como a juventude, né, e o sexo na juventude, né, com mãos para o alto, novinha, que tu tá presa, mas tem direito de sentar, quicar e rebolar, né? Acho que o Robson do Pagofunk realmente se mostra muito versado, né, em filosofia. Né? Cara, esse cara é muito puto, cara, muito puto. Eu não sei como ele consegue ser tão culto e não ser pedante, cara. Esse cara é foda. Cara, mas eu acho engraçado isso, a gente tá comentando aqui, mas eu continuei lendo, eu li toda a matéria, na real, né? E o que é mais engraçado disso tudo é que ele comenta sobre um pouco do trabalho dele, das letras dele, do que ele faz. Ele realmente fala assim: não, eu tenho alguns livros do Schopenhauer, eu sou muito fã, gosto de filosofia, gosto de estudar, né? E ele também comentou: eu respeito muito a mulher, só que ele fala assim: eu sou um empresário. E como empresário, eu tenho o objetivo de lucrar e ganhar dinheiro em cima do meu trabalho, que no meu caso envolve o Pagofunk, né? E aí ele comenta que o que dá dinheiro é polêmica. E quando eu canto essas polêmicas, eu ganho muito dinheiro. E é isso que eu faço, como um empresário. As pessoas deviam me parar de me ver como exemplo ou um grande artista, e sim como empresário, que é isso que eu faço. Eu gostei da honestidade dele, cara. Eu também achei bem honesto, cara. Eu achei da hora, cara, porque a realidade eu achei honesto e não achei pedante. Não achei pedante também. O que é engraçado é que, assim, por exemplo, o Mr. Catra, ele também faz isso, mas ele meio que mascara. O Mr. Catra é formado em direito. O Mr. Catra vem de família rica. O Mr. Catra fala, se tipo, vocês não 5 idiomas diferentes, se eu não me engano. Uma coisa assim. O Mr. Catra já tinha... É engraçado isso, porque o Mr. Catra, ele veste meio que essa roupa do morro, do cara, que ele veste essa onda do funk, mas ele não é... Assim, ele não é realmente disso aí. Ele é um empresário que ganha dinheiro com aquela bosta. E se você for ver o Mr. Catra realmente como pessoa, cara, ele provavelmente deve achar aquilo uma bosta, entendeu? E ele não assume muito que isso, né? Agora, o Robson do Pagofunk é mais honesto. É isso que você tá falando, cara. É claro que ele gosta, cara. E além do mais, o que o Mr. Catra canta não é uma bosta, cara. Porra! Não. Vai ver, você vai falar que não gosta de quando ele começa lá, vai começar a putaria, vai se fuder. Eu gosto, inclusive. Cara, gosto. Você tá falando isso só porque ele é seu pai. Também, porra. Inclusive tem uma que eu gosto muito que é Malhação de Bunda, essa eu acho legal também. Essa inclusive é um dueto com o Charlie Brown, né? Malhação de Bunda. Nossa, é, mas legal aí, Robson. Vou te encoxar aqui. Te encoxar ali. Nossa, eu vou gozar. Yeah. Ai meu Deus do céu, que ponto chegamos. A que ponto chegamos. É isso aí, Robson do Pagofunk, um exemplo, um mito, uma lenda, né? Um grande músico, um grande artista. Então é isso aí, vamos pra próxima. Ladrão fantasma usa lençol e roubou a loja de conveniência. Cara, genial, cara. Genial. O que eu acho mais engraçado dessa foto, que eu não entendi até agora, é o guarda-chuva, cara. Até agora, o que que é o guarda-chuva nessa história, cara? Cara, tava chovendo, pá, eu não queria ele deixar... Ele tá dentro da loja, cara, com o guarda-chuva. Eu não queria deixar o dinheiro molhar, ué. Molhar com o quê? Na molhar chuva, pô. E chuva não tava chovendo. Caralho, mano, ele tava dentro da loja, velho, com o guarda-chuva, velho. Enquanto ele cometeu. E se o guarda-chuva for envenenado? E se ele for da KGB? Não, você não vai lembrar essa música agora. É. Cara, eu fico surpreso. Cada vez mais a gente vê. A gente já falou aqui do urso ladrão, né? Agora a gente tá falando do ladrão fantasma. Cada vez eu tô gostando de ver que os bandidos, pelo menos, eles estão tentando se renovar, né? No método de assaltar, né, Euromarx? Você que entende é muito, claro, do assalto. Cara, pô, tipo, em todo tipo de empreendimento, empreendedorismo, as pessoas têm que inovar, cara. É isso que faz a diferença, cara. Você quer ver seu negócio ser diferenciado, quer ganhar da concorrência, você tem que ser diferenciado. Você tem que fazer a diferença. Cara, qualquer empreendedor sabe disso. Quais são os diferenciais da... Euromarx e Drogas Companhia? Cara, aí eu não vou falar porque isso aí é segredo, é confidencial, pô. Eu não posso saber. Fiquei sabendo que é sabonete de motel. Lá em Chapadão do Sul. Ah, essa minha filial faz isso mesmo. A sua filial de Chapadão. E Lagoa da Confusão? Você tem algum negócio em Lagoa da Confusão? Eu entrei uns negócios lá, cara, comecei a investir também por lá, pô, é foda lá. É foda lá, Lagoa da Confusão é um lugar sinistro. Tem um mercado perto da lagoa que tá crescendo muito, então... Eu fiquei sabendo que o Euromarx usa muito o ataque felino, né, muitos gatos no assalto, ele envolve muito animais, né. Sempre essa coisa ali, né, o gatinho tá lá brincando com o novelinho de lã, quando vê, pá, uma arma, assalto. Coisa bonita, assim, atrai muitas crianças, né? Principalmente a diferenciação. Assalta mulheres e crianças, o Euromarx se preocupa muito nesse tipo de quesito, né? Porque tem que pensar realmente na clientela, né? O cliente tem sempre razão, né, Euromarx? Isso aí. Então é isso, ladrão usa lençol aí, mas nessas bizarrices, pelo menos é mais divertido ser assaltado assim. Na verdade, não é divertido ser assaltado de forma alguma. É triste, na real, e é uma coisa que deveria parar. O Euromarx deveria ser preso. Mas, a gente não tá aqui falando. Só de... eu? Quieto. Ninguém precisa saber de nada. Então vamos pra próxima. Corega Reita Gol! Lutador de UFC caga ao tentar fugir de submissão. Caralho. Ataque biológico. Por um momento eu achei lutador Fábio Faria ao fugir de submissão. Eu imaginei por um momento. É parente seu, Craig? É nada. Não, nenhum tipo de problema. Não é meu parente, mas vê se o lutador não chama Zequinha. Cara, eu não sei, tem um vídeo no link do post que vocês vão poder acessar se vocês quiserem. É que enquanto ele sofre a submissão, o cara faz tanta força que ele defeca. É, porque tipo, a guilhotina que o adversário aplicou tava muito bem montada, então pra sair daquilo ali só na cagada mesmo. Nossa, mano, hoje tá ruim, velho. Hoje tá foda. Hoje tá ruim, essa semana pelo menos teve bastante notícia, né? Nossa, hoje tá muito ruim, mano. Você lembra de um caso? Acho que deve fazer no máximo uns 3 anos. De uma competição de luta greco-romana. Eu acho que o competidor ele era de algum país do Oriente, não do Oriente Médio, Japão, China, algum país assim, que o cara, enquanto ele fazia a luta greco-romana, ele ficou excitado naquele maiôzinho lá de luta greco-romana e ejaculou. Eu lembro disso, eu lembro dessa porra. Isso é muito pior que isso aí, cara. Mas você sabe que isso aí é bem mais comum, tá ligado? O que? Ficar excitado e de o cara ficar excitado, luta greco-romana? Não só na greco-romana, mas em qualquer tipo de luta com contato físico. Por quê? Por que ejacular? Não ejacular. Assim, ejacular depende do movimento que o cara vai fazer, tá ligado? Porque assim, quando você pratica exercício físico, você libera o mesmo hormônio do prazer, tá ligado? Então, quando... Dopamina? Hã? Acho que é dopamina, né? Eu não lembro exatamente qual é o nome do hormônio, mas é o mesmo hormônio, tá? Então, por exemplo, eu lembro disso porque eu pratiquei Aikido e eles falavam... Você gozou, né? Não, eu não fiz isso. Mas tinha... Acontecia... Você gozou e falou Aikido. Nossa, tá bobo pra caralho. Olha só, eu vou tentar explicar aqui. Quando a gente começa a fazer Aikido e tem muita criança e tal, os professores explicam, olha, o Aikido ele é um esporte de contato físico, né, uma arte marcial, então eles explicavam individualmente, não tipo, pra todo mundo, individualmente falavam, olha, se você tá em contato com outro, pode vir a acontecer de você, no caso, ficar excitado, é uma coisa comum, acontece, tá ligado? Porque você tá praticando exercício físico, você libera muito hormônio, libera testosterona, libera o caralho, você libera o hormônio de excitação, você tá em contato físico, dependendo do tipo de contato, você... Na luta greco-romana e no jiu-jitsu, por exemplo, existem contatos diretos com a região pélvica, né? Então, esse tipo de coisa pode vir a acontecer. E acontece mais do que as pessoas imaginam, tá ligado? Caralho, mano, eu jurava que o Japinha era gay, mano. Eu não sabia a explicação, cara. Eu tinha certeza que o Japinha... Caralho, olha esse homem pegando, eu tô de maiô aqui. O cara falou... Você ficou falando, gay, que nem o Japa. Não, minha cabeça era, porque o Japinha tinha uma carinha assim, sabe? Todo Japinha tem cara de viado, mano. Não, mas esse era mais, assim. Cara, era talvez tipo... até seja, cara, e essa explicação seja mó caô do Lucas, porque ele tava se agarrando com o cara aí de kimono e pai. Mano, você tá ligado? Ele tá tentando entender pra ele mesmo que quando ele gozou no Aikido não era porque ele tava agarrando o seu cara, porque ele inventou a história desses hormônios aí, porque eu nunca ouvi essa porra na minha vida, cara. Também não, cara, nunca ouvi isso. Ah, não é isso não, mano. Até porque se o cara fosse gostoso, eu não tinha problema em afirmar isso. Não tinha problema nenhum. Cara, ficou excitado ainda com o cara feio, nossa senhora. Caralho, você tá ligado que meu negócio é outro, no Marques? E ele também é contra a lei. Eita porra, vale nada, não quero me comprometer de novo aqui. Caralho, vamos embora, vamos falar de outra coisa. Então esse Aikido foi Aikido. Nossa senhora. Vamos embora, vamos pro próximo. Gol! Seita cristã revê predições e calcula que fim do mundo será nesta quarta-feira. Quarta-feira, dia 8. Tá na hora, né? Dia 7? É dia 7. Dia 7, amanhã. Na verdade, hoje, né? Tá na hora, hein? Ou seja, vai acabar agora, né? Tá na hora, finalmente. Basicamente, se você estiver escutando isso, deu ruim. Se não, acabou mesmo. Fudeu. Olha só, que coisa. Triste, né? Olha só. O mundo acaba hoje. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui pra vocês. Aceitas cristã... Olha só. Aceita cristã online e Bible Fellowship... Com sede nos Estados Unidos, previu que o mundo será completamente destruído nessa quarta-feira. Isso mesmo. É, de acordo com o que a Bíblia está apresentando, parece mesmo que 7 de outubro será o dia que Deus falou no qual o mundo acabará, disse Chris McKenna, líder e fundador da seita, segundo o jornal britânico The Guardian. O mundo se irá para sempre, será aniquilado, acrescentou. Veja da só. Hora. Da hora, né? Você conheceu alguém que em 2012 acreditou realmente? Conheço gente que acredita pra caralho, mano. Mano, eu conheço muita gente... Lá em 2012 sim, foi sim. O mais forte, assim, digo, na comoção, mas teve até filme, né? Não, 2012... Teve até filme que foi importante. A mais forte foi em 99. 99 todo mundo tinha certeza foi... que ia acabar essa porra. 99, o bug do Millennium lá foi mais agressivo. Mas em 2012 teve... Mas aí veio o furacão 2000 e espantou todo isso aí pra fora. Com o poder do funk. É... Mas o que aconteceu é que, tipo, em 2012 teve casos de suicídio, né? Gente que gastou milhões em cartão de crédito achando que ia acabar. Mas isso sempre tem, cara. Sempre tem, um idiota, né? Porra, mano, Frank Lampard fez gol com o Manchester City, o cara suicidou, mano, sim. Mulher, né? Sim, mas cara, eu conheço muita gente que acredita muito nessas paradas de tipo, vai acabar, fudeu, tá ligado? Tipo, sabe aquela parada, como é que falam mesmo? É muito de evangélico, é que vai ter o chip 666 implantado. Mano, sabe essas paradas muito nada a ver? Sabe, essas treta muito, muito, muito estranha, cara, muito, muito nada a ver. Eu conheço... Tipo carta de Yu-Gi-Oh! É, tipo o negócio das cartas. Cara, eu conheço muita gente que acredita seriamente nessa porra, tá ligado? Na carta de Yu-Gi-Oh? Não, na carta de Yu-Gi-Oh, minha mãe, nossa, ela pirava, ela achava realmente que era coisa do demônio, mano. Não, mas eu realmente. Mas é. Mas a gente tá falando que não. Mas é. Mas é, claro que é. Mano, tem uma carta chamada Rei Caveira, cara. É claro que é o diabo. O Mago Negro da Caveira. O chamando Rei Caveira, caralho. É verdade, mano. Você tá certo. O Mago Negro. Tem o Mago Negro. É, mano. Tem as cartas lá de reencarnação. Tem várias cartas. Poço das Almas. Só as paradas assim, né, mano? Mano, é Yu-Gi-Oh! Era uma loucura. Mas Yu-Gi-Oh! Era maneiro, cara. Eu curtia Yu-Gi-Oh! Curtia colecionar. Achava mó legal. Onde chegamos, né? Notícia é tão importante, a gente tá em Yu-Gi-Oh! Já. Já tá. Notícia tão importante, né? O mundo vai acabar agora, no dia do lançamento. Mas na verdade a gente tem uma teoria de como o mundo pode acabar, a gente só não pode revelar aqui, né, Aero Marx? Não, calma, eu esqueci disso aí. Você esqueceu disso aí? Ah, sim, agora lembrou. Ah, lembrou agora. Ah, sim, lembrei. Você tá ligado, né? Eu tô ligado. A gente não pode revelar, mas é como o mundo vai acabar. Com uma pessoa batendo na porta da sua sogra. Exato. É, isso tem a ver com alguém encontrando sua sogra. Tá? Então, mas aqui no Prorrogação tem a evidência de como o Brasil vai acabar. Ah, em sim. Um dos extras do Prorrogação. Exato. Como que o Brasil acaba. Qual é o extra do Prorrogação? 58? 59? Quando o Marx proferiu aí a profecia que... Exato. O Brasil irá acabar... Quando as esfirras do Habib estiverem custando muito caro. Exato. Que, segundo ele, você mede sua economia pelo Habib. Se o Habib está caro, fecha e começa de novo. Né? É, essa é uma teoria muito interessante, cara. O Habib é o último recurso, mano. Se tiver caro, você não tem nada. Você... Cara, então eu digo que tem esperança ainda, porque... Eu comprei kibe cremelê por 39 centavos. Aê, glória ao Senhor. Caralho, isso aí, moleque. Sabe o que significa? Essa recessão está acabando. Ou não, né? Daqui a pouco o dólar tá R$5. É. Então é isso aí. Cara, né? Dólar foda-se. O importante é a esfirra. Boa. Então é isso aí, galera. É o que a gente tem para as notícias de hoje. Vamos embora, que a gente tem que falar de futebol. We'll be right back. Campeonato Inglês. Já vamos começar a falar do futebol mundial do Campeonato Inglês. Crive, o Air Dark Horse conseguiu ganhar, gente? Olha só. Ganhou jogando bem, viu? Os 20 primeiros minutos. Não, foi jogo. Ah, mano, mas depois que tá ganhando de 3-0, você não vai querer fazer 20 gols, mano. Não. Você vai querer segurar o jogo. O começo do Arsenal foi muito bom, concordo. Mas o resto do jogo foi. Normal. Foi um time que tá ganhando de 3-0. Pronto, time que tá administrando o resultado. É, sim, sim. Mas mostra. Sim. Assim. O que dá pra aprender desse jogo? Primeiro, é aquele time que a gente tinha comentado que não tava sendo escalado, né? Em teoria, sim. Time titular do Arsenal, não é? Que a gente tanto... Não, o Kelan, Sandy Cazorla, tirou o Kieran Gibbs, colocou o Bellerin. Tirou o Giroud, deixou o Walcott. É, quer dizer que tirou o Kieran Gibbs e colocou o Monreal, na verdade. É, deixou o Monreal na esquerda e o Bellerin na direita. Né? Colocou o Walcott de atacante. O Walcott de atacante é bem melhor, porque pelo menos tem a dinâmica. Ele é melhor de atacante do que de ponta, e ele é melhor que o Giroud, pelo menos sim. A fase dele é melhor. Não, e ele, é que assim, ele dá muito mais dinâmica, ele é mais rápido, tá ligado? É, porque os dois vão perder gol, então é melhor um que morra, né? Não, é, em partes é meio que isso, tá ligado? Mas é que o por exemplo. Mas é isso mesmo, cara. Não, é, pode ser isso. Mas o Alcott, ele beneficia muito mais, por exemplo, o Ozil, tá ligado? Que tem um jogador com mais referência ali na frente pra lançar um lançamento em profundidade melhor, tá ligado? O mesmo acontece com o Sanches, que tem um cara que acompanha ele no ataque, o Giroud não consegue acompanhar, tá ligado? Mas você sabe que eu acho que esse resultado é ruim pro Arsenal. Porque, tipo, com esse resultado, o Arsene Wenger vai continuar, tipo, sabe, aquela mesma parada, tipo, ah, vou conseguir aqui um quarto lugar. Não, mas eu não sei se vai conseguir um quarto lugar, cara. É porque ganhou, assim, vamos ser bem honestos, é 3-0 no Manchester, legal. Pô, Manchester United. Mas nesse Manchester United, tá ligado? Não é tanto assim, não, cara. Você acha que vai, tipo... Isso aí é o bastante pro... Ah, não, o Arsenal vai ficar, tipo... Beleza, tá, mano, em segundo. Foi o bastante já faz uns 8 anos, cara. Então eu acho que isso vai ser bastante novo. Pra Arsene Wenger sair, cara... Porque, tipo, assim, cara, eu acho que a gente pega pesado com o Arsene Wenger. Ele não é o pior técnico do mundo. Se ele fosse o pior técnico do mundo, o Arsenal estaria igual o Liverpool, tá, entendeu? Não, pior ele técnico não é o pior, do mundo, mas Van Gaal. Ele não é bom, entendeu? Ele não, é... Quem sempre consegue um quarto lugar. Você, tipo assim, precisa de uma coisa muito ruim, de que o Arsenal caia muito pra que ele saia. Ah, cara, então eu acho que a gente já tá na hora de mudança já. Cara, desiste, ele vai aposentar no Arsenal. O Arsenal não quer fazer igual o Manchester fez com o Alex Ferguson, só que mas o Alex Ferguson ganhava, né, cara? Só que o Alex Ferguson ganhava título pra caralho, né, mano? Pegava um monte de time foda. Ajudava, né, mano? O Alex Ferguson ganhou 3 Champions. Não, 2, quer dizer. 2. É, mas o Alex Ferguson pegava uns times muito foda, mano. Ele pegou umas fases do Manchester com uns times muito absurdos, cara. Aquele time do Beckham, cara, né? Mas o Arsene Wenger também pegou uma fase do Arsenal com time muito foda. Ele pegou não foi uma campeão da Champions. Não, mas pegou menos... Vamos... Assim, eu acho que o Manchester nesse período do Ferguson teve mais times... diferentes do que o Arsenal. Do que o Arsenal. É, o Arsenal teve um grande time nesse período, tá ligado? Do Arsênio, que foi recente. Eu vou ser sincero. Teve um time do Arsenal, até 2008, o Arsenal tinha um time bastante bom. Até o Fábrica sair. O time do Arsenal era bastante bom. Mesmo quando o Henry já tinha saído, o Arsenal fez times legais. Então, depois que o Fábricas saiu, que deu aquela desandada, assim. Mas antes disso, dava pra ganhar bons campeonatos com aquele time. E não ganhou, entendeu? O time do Fábricas, Gilberto Silva. Que, sim. É que era aquela... Não, no Gilberto Silva nem tanto, porque o Gilberto Silva já tinha se aposentado. Sim. Mas era porque tinha o Fábricas, o Van Persie no ataque. Tinha, pô, pensar o Sonhando, uma época que ele tava jogando bem. O Vermaelen sem se machucar. O Clichy tava jogando no Arsenal, tava? O Clichy tinha o Nassi. Era uma boa época pro Arsenal. Ah, não é. Se você parar pra pensar assim, realmente tinham Tinha uma galera de... Tinha um Song lá, tava jogando bem na época um pouco. Rosic bem sim, mais sim. novo. Não. Tinha o... Como é que é o nome? O zagueiro que hoje joga no livro, hoje tá no final de carreira. O... Que é irmão do Yaya Touré, o Colo Touré. Era um bom zagueiro. É verdade, não. Esse é realmente, esse time do Arsenal era melhor mesmo, tá ligado? Tinha o Adebayor, não tinha? Tinha o Adebayor. É. Não, era um bom time, realmente. Você falando, lembrando agora, realmente aí dá pra pensar. Assim, eu não sei o quanto significa, mas o que me surpreende mais, assim, o Arsenal faz 3 gols em 20 minutos, né, de jogo. Mas é aquilo que eu tinha falado já antes. A defesa do Manchester, ela não é só ruim tecnicamente. A do Arsenal que é ruim tecnicamente. A defesa do Manchester é mal armada, tá ligado? É péssimo. É muito, eles só nos gols muito rápidos, né, cara? Tipo, é muito ruim, cara. É inacreditável, assim, também. Tipo, se você anda no meio de campo, se você não deixa o ataque da Manchester jogar como foi o jogo, sabe? Sabe quando tipo, um time começa com muita vontade? Foi o que aconteceu no jogo. O time começou com muita vontade, marcando a saída de bola, deixando o Manchester jogar. A partir do momento que o ataque do Manchester não é acionado, o time não joga, tá ligado? Sim. É que a gente conversou sobre o jogo do Wolf. O time do Manchester ganhou do Wolfsburg porque o ataque do Manchester é muito bom. E o meio de campo também. A partir do momento que eles não tem tanto espaço, não tem, a bola não chega no ataque, cara, acabou o time. Porque a defesa é um merda. E também ele é muito dependente de caras que são relativamente novos. O Martial e o Depay são muito novos, tá ligado? Pra você apostar confiança, assim, não é sempre que você vai poder contar com os caras e confiar. O Mata, por exemplo, sempre joga bem, mas mesmo assim, tá ligado? A situação fica meio difícil pra ele ali no meio do jogo, tá ligado? Não é como se fosse funcionar. E aí você contribui isso com uma defesa péssima, péssima, de um jeito que não dá pra acreditar, tá ligado? É um pedido pro fracasso, é o que a gente falou. Naquele jogo do Wolfsburg, o Wolfsburg podia ter matado o jogo no começo, que nem fez o Arsenal agora. E aí o resultado teria sido diferente. Era isso, era o Wolfsburg ter feito mais um gol naquela situação e provavelmente o Manchester teria caído da mesma forma, tá ligado? Não caiu, não sei porquê. Agora, a gente tem que comentar, o Carlos não tá aqui, infelizmente. Mano, o Liverpool sofre alguma merda? O Carlos some. Eu não sei qual é que é a parada. Finalmente caiu o Brendan Rodgers, não dá mais, tá ligado? Não dá mais, desistiu, o Liverpool não consegue resultado nenhum. Joga mal para um caralho. E todos caiu... os jogos, todos. Não fez um jogo bom esse ano. Não fez nenhum esse. Isso é bem surpreendente, né? Sabe o que me assusta? Nessa parada, é que agora que foram ver que o Brendan Rodgers não dá mais, cara, agora na temporada tomaram 6-1 do Stoke City ano passado. Exato. Cara, ano passado foi piaba atrás de piaba, cara. O time virou piada, cara. Foi vergonhoso. Esse ano, mas aquela coisa, tá ligado? O Brendan Rodgers, não sei o que aconteceu com ele. Ele tinha aquele time legal, temporada 3-14, depois desandou totalmente. Tipo, acho que o pessoal só manteve ele por mais tempo por causa das expectativas daquele ano, tá ligado? Acho que foi mais ou menos isso. É porque assim, na Europa é mais difícil você simplesmente mandar um técnico embora. Você não faz isso constantemente, tá ligado? Então eles mantiveram o cara. Só que assim, eu não sei por que isso, porque foi uma temporada inteira negativa. Ele não fez o time do Liverpool jogar durante toda uma temporada. E não é como se, faltou peça. Tá ligado? Não é tipo o Osório no São Paulo, que a gente vai comentar depois, tipo, faltou peça, assim. Até tinha, mas é que às vezes ele toma umas decisões muito erradas, tá ligado? Tipo. Ele não sabe. Ele não sabe armar a defesa, cara. Não sabe. Aqueles 3 zagueiros do Liverpool são uma vergonha, cara. Mas nesse último jogo eles estavam jogando com 4 atrás no meio de campo, praticamente 2 volantes, 2 meias de ligação, quase volantes, 4 volantes praticamente. Tipo, 3-4-1-2, mano. Formação maluca é essa, velho? Eu nunca vi um time querer ganhar assim, cara. Tipo, sei lá, mano, não sei, mano. Eu nunca vi, tipo, tem uma linha de 4 na frente dos 3 zagueiros, mas aí só tem um meia de armação que era o Coutinho. Eu não entendi, mano. Eu não entendi. Imagina se o Coutinho vai pro Barcelona, como todo mundo tá falando que vai. Vocês acham que isso vai acontecer? O Coutinho pro Barcelona? É. Não sei se ele tem espaço no time titular. Eu acho que ele não tem espaço. Assim, tem espaço, tem. O pior, ele joga na mesma posição que o Arda Turan joga, né? Não, só que aí o Arda Turan não joga. Não, sim, aí o Arthur não joga nunca. Mas foi continuar jogando Iniesta e Rakitic. Sinto muito. Os dois vão ficar na reserva. Vai continuar jogando Iniesta e Rakitic. É isso que eu não tô entendendo, tá ligado? Quer dizer, eu acho que pode ser o Luiz Henrique pode querer o Coutinho pra tirar o Rakitic, mas isso seria uma decisão estúpida. Ou eles estão montando um time de substitutos melhor do que aqueles que ele tem? Porque o time de substitutos é meio fraquinho, né? Mas o Coutinho... Fraco, não é fraco demais, mas... não acompanha tanto o titular, obviamente. Não acompanha de forma alguma, né? Vide Sandro jogando no lugar do Messi. Mas o que eu mais me pergunto é... O Coutinho não é substituto, tá ligado? Ele não é jogador pra ficar na reserva de time, cara. Tipo, vai jogar pra ficar na reserva do Barcelona, tá ligado? Mas Chelsea, Barcelona, Real Madrid pensam assim, cara? Vamos lembrar, o Cuadrado tá arregaçando no Juventus e jogou 3 partidas oficialmente com o Chelsea. Exato. Mesma coisa pro Salah. Ué, o Schürrle também? É, Schürrle, verdade. Então, a gente tem uma lista aí de caras que foi isso, não é? Assim, realmente, esses times pensam assim. Eu não sei se o Barcelona fazer isso é inteligente. Eu achei inteligente trazer o Thuram, que é um substituto bom, que não tem tanto problema de ficar na reserva, tá ligado? É, porque ele já ficava no Atlético de Madrid. Ele é bom. Não que ele não tenha qualidade pra reserva do Atlético de Madrid, porque tem alguém melhor. Mas é porque o Simeone optava por um jogo onde ele ficava na reserva. Sim, sim. Mas ele é um bom jogador, que substitui bem e corresponde àquilo. O que eu não entendo é você chamar um Coutinho, que é o camisa 10, titular, estrela do Liverpool, que joga ponta de linha na Inglaterra, e você trazer ele pro Barcelona pra ficar na reserva, eu não acho que isso cai bem. A não ser que ele esteja realmente pensando agora, tipo, esse negócio tá sendo falado muito... A aposentadoria do Iniesta. Então, eu ia falar isso. A aposentadoria do Iniesta, que tá acontecendo, e aí trazer o Coutinho. Mas é estranho, porque o Coutinho não é... E o Iniesta jogam muito diferente um do outro. Não, e até porque o Iniesta... Tem 31 anos, tá ligado? Sim. Ele é mais novo que o Cristiano Ronaldo, tá ligado? O Iniesta aguenta mais 2 temporadas de boa, cara. Assim. Não, tipo, o Xavi se aposentou com 36, cara. Tá 5 anos mais velho que o Iniesta. E não tava jogando mal, não, também. Tava jogando quando entrava, entrava bem. Então, tipo assim, esse cara... Não conseguia acompanhar o ritmo do jogo inteiro, mas quando entrava, andava ali no meio-campo do Barcelona. Mas era um reserva que tava ali, quando entrava, substituía na boa, tá ligado? Então, assim, eu não vejo muito problema. Eu não sei, eu não acho a ideia legal, eu não acho a ideia legal pra carreira do Coutinho. Eu acharia mais interessante o Coutinho tentar optar por ir pra um outro time que talvez faça um uso dele mais interessante, tá ligado? Em que ele seja um destaque maior, né? Que realmente... Ou mesmo continuar no Liverpool, cara. Acho tranquilo ele continuar no Liverpool. Ah, vendo o Brendan Rodgers, o que se especula, eu acho que o Brendan Rodgers vai fazer ele render bastante. Você quer falar... Não, porque você tá falando de vir o Klopp, você quer dizer? Não, desculpa, é o Klopp. Desculpa, eu confundi. É assim, primeiro eu não sei o que vai acontecer se vier o Klopp, tá ligado? Se vai vir o Klopp ou não, né? Que é uma dúvida bem... Então, isso que tá muito próximo, a única questão é que o Klopp, ele quer 100% de, tipo assim, todas as contratações do Liverpool, todo o dinheiro investido em contratação tem que passar pela mão dele, ele que vai selecionar todos os jogadores. Que faz completo sentido. Faz completo sentido quando ele tem na mão o Bentenker, né, porra? Mano, quando faz completo sentido você ter noção de que a contratação do Firmino foi um desperdício completo. Não, mas o Firmino, cara, é só ele entra em forma, pá, treina um pouco, pega o ritmo. O Bentenker não tem jeito não, cara. O Bentenker sinto muito. Cara, o Bentenker não é jogador ruim não, cara. Eu tô assistindo os jogos ali, foi um dos melhorzinhos aí. Ele é um dos melhorzinhos. Mas cara, ele não é um jogador ruim, mas não é um jogador daquele preço. Ele é um jogador atacante bom do Aston Villa. Mas o Craig, cara, ele não vai passar disso. Ele não é jogador pra Liverpool, porra. Mas dentro do próprio Bentenker, Craig, você não acha que o Lukaku que tava jogando nesse time do Everton vai dar na mesma? Eu acho que sim. O Lukaku tem 22 anos, cara. 22 anos, também joga bem pra caramba. Tipo, é um bom atacante, cara, tá ligado? Opção o Liverpool tinha. Muita opção pra muito comprar um atacante bom. Tinha o Barca, tinha o Van Persie indo de graça, tá ligado? Então, eu não entendo, tipo assim, situação, times de ponta que precisam de atacante deixaram o Van Persie passar por 4 milhões de euros. Eu também não faço a mínima ideia do que aconteceu, cara. Eu o cara sei. Pode se machucar, mas, cara, sei lá, 15 jogos que ele joga na temporada, ele é melhor que qualquer atacante desses times. Cara. Com certeza. Prefiro o Van Persie sem uma perna, mano. Nossa, muito fácil. O Van Persie sem uma perna nesses times aí, com certeza. Falei, vocês têm alguma coisa comentada da última rodada do Campeonato Inglês? Não. Ah, o Agüero fez 5 gols, né? É, o Agüero quis disputar. Todo mundo tá fazendo 5 gols agora. Agora é moda, todo mundo faz 5 gols nessa porra. Né, coisa incrível, coisa linda. Então vamos lá, vamos passar um pouco pro Campeonato Espanhol. Barcelona sem Messi. Sei lá, mano. Porque pensei em Nenê. Cara, porque eu vou falar pra você, tá dando ruim, hein? Tá dando ruim pro Barcelona, então tô tomando no cu, hein? Sem o Messi? É, aquela história quando a gente tava falando do Pedro ano passado, pô. Não importa quem entra, não é acompanhar o ritmo dos outros dois. Então vai dar merda, vai dar ruim. Eles estão testando qualquer cara, um. Sério, perder pro Sevilha fora de casa não é um resultado. Não, não é um resultado ruim. Deus. Não. Não, de forma alguma é um resultado ruim. Mas o que mais incomoda nesse time do Barcelona é o fato de que eles tentam desesperadamente alguém ali pra tentar fazer esse ataque funcionar e nenhum deles funciona, tá ligado? Agora foi o Munir. Não dá. Tipo, e aí fica... O que mais incomoda que eu vi esse jogo do Barcelona, cara, você vê o quanto o ataque do Barcelona começa a se focar no lado esquerdo, que é onde tá o Neymar, tá ligado? Porque o direito não vai. E eles ficam jogando só a bola na direita pra o Neymar ficar jogando com o Soares, tá ligado? Tipo, isso posso é constante. Falar uma coisa, cara? Você é escorraçado aqui. Vocês vão querer me matar. Não devia ter vendido o Pedro. Cara, o Pedro é um cabra galho, cara. Ele não acompanha o ritmo dos caras, mas ele é melhor do que esses molequinhos da base do Barcelona, tá ligado? Pra um jogo como esse. É, pensando no, na substituição dos molequinhos da base, realmente o Pedro faz sentido, tá ligado? Porque, queira ou não, pelo menos ele corre, dá um, tem uns dibre, né? Dá pro gasto, né? Dá pro gasto, mas ele consegue se virar melhor. Dá pro gasto. Cara, dá o Pedro não, é um jogador, Pedro não é um jogador ruim, mas é que ele é ofuscado, tá ligado? Ele não é um jogador ruim. Ele consegue se virar muito melhor do que Munir, do que toda essa molecadinha aí, tá ligado? Essa molecadinha não faz nada, mano. Essa molecadinha não serve pra porra nenhuma. Outra coisa que é um grande problema... Molecadinha do jeito do Barça. Inclusive, um outro grande problema já foi citado, inclusive, no, nos comentários do Prorrogação, né? É a defesa do Barcelona, né? Que é... É aquém do resto do time. Bem aquém, né? O Piquet, eu nunca achei ele um grande zagueiro, tá ligado? Sempre achei o Puyol carrega ele nas costas, mas... E agora que fica com o Matheus que dá mole pra caralho. Esse Matheus... Putz, esse Matheus erra demais, mano. É, o Ter Stegen tá numa fase muito ruim. O Ter Stegen tem um grande problema. Ele não sabe sair do gol e a galera percebeu isso. Tipo, você pode ver. Mas ele não sabe mesmo. Não é questão... É. Tipo, não sabe sair do gol. Não sabe sair do gol é aquele goleirinho lá do Grêmio lá que o Igor tá falando. O Ter Stegen é o auge disso, cara. O cara não sabe sair de jeito nenhum. Ele não faz a mínima ideia de como é sair do gol. Ele não tem uma noção básica do que fazer, tá ligado? Tipo, tanto que se você cruzar na área do Barcelona, cruza perto do gol. Ele vai sair errado, você consegue fazer um gol de cabeça. Tá ligado? Ele realmente tem um sério problema com isso. E os times estão se aproveitando muito, cara. Tá tendo muita jogada, assim. Se aproveita dele, saindo do gol, mano. Muita. É... E é verdade. Hoje, o Vermaelen é o melhor zagueiro do Barcelona. Aliás, o Vermaelen nunca foi um zagueiro ruim. O Vermaelen é um zagueiro bom que se contunde muito. Esse é o problema dele. Sim. O zagueiro que não serve é o Mathieu mesmo. O Mathieu é um grossão, né, cara? É. Não dá, ele é muito... O Piquet também não é lá essas coisas, tá ligado? Não, o Piquet é mais... O Piquet não é ruim, né? Ele é mais ou menos. Ele é bom, não é um mas... Grande ele é bom. Mais ou menos. Tipo, ele é grande. Isso que é, o Piquet faz gol de cabeça. O Piquet, ele tem... Tira a bola aérea. Sim, mas o Piquet tem uns fundamentos. Ele tem uns fundamentos de zagueiro. Então dá, tá ligado? O Piquet, só que o Piquet precisa de uma outro cara do lado dele, tá ligado? Não adianta botar ele ali e achar que ele vai ser o Puyol, tá ligado? Porque o Puyol, mano, Você deixava ele ali sozinho, já tá pro gasto, tá ligado? O pequeno, olha, precisa de alguém ali pra cobrir com ele e tal. E, meu, simplesmente não consegue, não dá, tá ligado? Outro erro do grande do Barcelona é deixar o Douglas no banco. Eu nunca vi isso, é um absurdo. Isso é um erro do mundo. Vamos falar do Clássico de Madrid? Atlético e Real, Cristiano Ronaldo, o quebrador de recordes. Pode falar, Cor. Eu achei muito mais merecido, mas a vitória do Atlético ficou bem melhor. Nossa, jogou muito melhor que o jogo contra o Sevilla, cara. Gente. Se não fosse o Casemiro jogou muito, cara. Jogou demais o Casemiro. Cara, você tá surpreso. Mano, o Casemiro é bom, mano. Porra, não fala. Cara, o Casemiro fechou o meio campo ali do Real, cara. Se não fosse o Casemiro, a coisa apertava. Casemiro e Navas, né? Não, mas Casemiro o Casemiro e Navas foram os... Não. Navas pegou pênalti. Primeiro, o Navas era pra ser titular dessa porra há muito tempo. Desde que ele chegou. Sim, porque ele cata demais. O Navas, ele cata... O Casillas é um frangueiro do caralho. O Casillas é um frangueiro do caralho. Não, mas o Navas, ele cata pra caralho. Não é pouco, não. Ele é muito... O Navas é muito bom. Ele muito é bom. Muito bom goleiro, cara. Se ele tivesse espaço... Sabe uma coisa que eu te... Desculpa eu te interromper, mas uma coisa que eu falo do Navas é que ele é um goleiro bom... E ele é plástico, porra, eu adoro goleiro plástico, tá ligado? O cara dá um chutinho, o cara dá um puta pulo gigante pra defender um chutinho, tá ligado? Não, mas aí que tá, cara, ele não é plástico à toa não, porra, ele tem 1,84, o cara tem que dar um salto pra qualquer não, coisa. Não, ele tem 1,87, na real. Não, 1,85, segundo o Wikipedia. Segundo o meu aplicativo aqui, tem 1,87. Eu conferi quando você falou. Mas é surpreendente, mas tipo, você tem noção, tipo, a média de gols que o Nava sofre por partida é, tipo, menos de meio, tá ligado? Ele é muito bom goleiro, tipo, ele raramente deixa a bola passar, tipo, ele é um ótimo goleiro, assim. O que eu gostei de ver que você falou do Casemiro é colocar ele como único volante... Do meio, tipo, era ele ali, tá ligado? É, exatamente. Tipo, cara, se você tem Casemiro, você precisa de mais de quem? Não, mas tipo, foi da hora, eu gostei, tá ligado? Eu achei que cara, tudo super pra certo. Pra mim, a pior atuação do jogo foi do Cristiano Ronaldo. Foi. É impressionante quando o jogo é difícil, o Cristiano Ronaldo apaga, né, cara? Totalmente. Não, se cara, não... qualquer bola que ele pegava, ele estava no gol, cara. E ele tava, tipo, sendo levado pelas vaias da torcida, tá ligado? Sim. Mano, e se não é o Benzema com a estrela dele de decidir jogo, tá ligado? Porque tem essa. Você viu que rolou até a reclamação do Benzema, né? Que ele falou que eu tô cansado já de ser substituído toda hora. Sim, sim. Eu vi isso aí. Rolou reclamação, mas... Não sei. É que assim... É, justo, tá ligado? Eu também acho, não vejo muito motivo, tá ligado? Não, mas o Cristiano Ronaldo, cara, me incomodou muito que ele pegava a bola de qualquer lugar e chutava. Pegava a bola e chutava. Não, ele carregava. Longe, óbvio que ele ia fazer gol. E ele carregava demais, por exemplo, o Modric vinha pela direita, e aí ele trazia a bola, jogava no Cristiano Ronaldo, e aí ele poderia simplesmente cortar pela lateral e levantar pro Benzema, que tava vindo, ou virar no Isco, né? Não, o que que ele fazia? Ele pegava... Cortava e carregava pro meio pra chutar no gol, tá ligado? Tipo, ele cortava totalmente o pace do ataque do Real Madrid, tá ligado? Tipo, tudo construído, bonitinho, vem lá o Modric e tal, acerta a jogada, toca nele, e aí ele para todo o ritmo do ataque pra ele carregar a bola, tá ligado? É muito, o problema disso tudo, essa que é a grande diferença pra mim do Cristiano Ronaldo pro Messi. O Cristiano Ronaldo realmente é um craque, pô, muito habilidoso, concordo. Mas o Messi não faz esse tipo de coisa. O Messi toca a bola, se é a melhor opção, tá ligado? Não, e o Messi não apaga, não se apaga. Ligado? Nunca, né? Fica... Nunca. Não. Nunca. Isso... Ele pode até não fazer gol, mas apagado ele não vai dar. Mas eu acho que comparado até mesmo com outros jogadores do Real Madrid. Não, o Lewandowski. Nessa temporada isso é bem melhor que o Cristiano Ronaldo. Não, mas vamos... Você, nesse... Depois a gente vai comentar do alemão. Que mesmo jogando mal o Borussia, o Aubameyang tava tentando jogar, ficando desesperado, tá ligado? E fazendo tudo possível e aparecia pro jogo, tá ligado? É, que também tá fazendo uma temporada excelente, saca? É, independente. Então, mas a questão do... Eu gostei muito do jogo do Atlético de Madrid, achei que o Atlético de Madrid se comportou como devia ser comportado. Tipo, óbvio que teve bola aérea, porque, querendo ou não, faz parte do futebol e eles têm um histórico disso e eles sabem fazer isso bem. Mas assim, foi um jogo muito mais de toque de bola. Se aproveitaram muito mais a rapidez dos jogadores que tem, do Griezmann. Do moleque lá, alguma coisa Correia. Angel Correia. Ele é do Angel Correia, bom jogador, chegou agora. Se não me engano, estava emprestado. É, apesar de eu ter gostado bastante da entrada do Vieto, tá ligado? Porque. Sim, o Vieto deu agilidade pro time. O meu problema foi que o time foi escalado inicialmente com o Fernando Torres, tá ligado? Cara, o Fernando Torres não jogou nada. Segurou muito. Devia logo de início ter botado o Jackson Martínez, tá ligado? Eu não sei porque isso não acontece, cara. O Simeone sempre opta pelo Fernando Torres ao Jackson Martínez. Eu não entendo por quê. Eu também não entendo. Porque o Jackson Martínez, quando entra melhor. Sempre entra melhor, tá ligado? Ele é melhor que o Fernando Torres. Sim, bem basicamente, melhor. Né? Que é realmente umas ideias meio estranhas, tá ligado? Eu não entendo isso. Inclusive, ele já tentou até optar por um Torres mais recuado no time, que eu não entendi também o motivo. Em outros jogos, tá ligado? Eu não sei, realmente não entendi qual foi a parada, tá ligado? Mas eu gosto do Atlético de Madrid, eu gosto que eles têm umas alas muito fortes. Felipe Luiz e Juanfran, dupla de alas excelente, tá ligado? Zagueiros são bons. Sei lá, eu acho que ele quer botar o Fernando Torres pra jogar, porque o Fernando Torres vende camisa pra caralho. Então, porra, tem que dar um dinheiro pro clube, pá. Porra, eu sou mais comprar a camisa do Griezmann, viu, cara? Ah, cara, o Fernando Torres sem jogar no Chelsea era o que mais vendia camisa, cara. Eu sou mais comprar a camisa do Griezmann, tô nem aí, tá ligado? Mas, tipo, acho que falta uma coisa no Real Madrid, que é a dupla de volantes. São dois volantes bons jogadores. Falei, ó. Ótimo, são bons jogadores, só que lentos, e eles já estão velhos, né, cara? Principalmente o Thiago já tá bem velho. Então, eu acho que tem que dar uma renovada nesses volantes, pelo menos contratar um cara mais rápido, assim, sabe? Um cara mais novo, porque vai ser complicado, principalmente para as próximas temporadas. Sim. Mas eu gostei, achei o resultado até injusto, achei que se não fosse o Nava, se não fosse ali o Casemiro, facilmente o Atlético de Madrid ia dominar o jogo, e teve muito mais oportunidade, claro, de gol. Tem um chute do Jackson Martínez no finalzinho, que o Navas pegou, fez uma puta defesa. Então, tipo, eu gostei muito do que eu vi, principalmente do Atlético de Madrid e do Real Madrid, essas exceções que eu disse. O resto do time eu não gostei muito, não. Sim. A gente não chegou a comentar dos recordes do Cristiano Ronaldo. Ah, não, foda-se. Eu caguei. O cara jogou porra nenhuma. Não, eu ia falar que, assim, eu acho tão irrelevante, tá ligado? O pessoal fala muito esses números do Cristiano Ronaldo, números monstruosos que não mostram muita coisa pra mim, tá ligado? Tipo, sei lá, tá ligado? Muito gol em jogo. O Túlio tem 1000 gols, cara. Eu quero ver fazer isso, meter gol, caneta no Eusébio na Copa do Mundo, tá ligado? É isso que eu quero ver. Eu quero ver ele fazer uma temporada tão brilhante quanto a primeira temporada do Douglas no Barcelona. Que ele ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Chegou no Barcelona, ganhou tudo. Quero ver ele fazer isso. Quero ver. Bem, vamos falar então da Bundesliga, já que a gente até já citou isso. A gente tinha falado bastante desse jogo, que ele ia ser importante e tal. E aí, não tinha como ser um placar muito elástico. Cara, mas é aquela coisa, é um bom jogo do... um ótimo jogo do Bayern de Munique e um péssimo jogo do Borussia, cara. Borussia, cara, não sei o que aconteceu nesse jogo, tá completamente diferente do começo da temporada. Aquele começo frenético da temporada. Cara, o Borussia tava muito mal armado, levou dois gols de ligação direta, cara. Levar gol de ligação direta tendo Hummels e Sócrates na zaga é uma vergonha. Nossa, é muito triste, cara. É muito triste. Foi falha, um dos lances falha do Piszczek lá, o Lukasz Piszczek lá. Falha grotesca, tá ligado? É muito escroto aquilo. Aquilo é lance de time amador, tá ligado? Ser bem honesto, é lance de time amador tomar aquele tipo de gol, saca? Eu realmente não entendo. Porque assim, o começo do... O primeiro tempo acaba indo 2-1, né? Sim. Ainda beleza, ok. Foi uma falha do Borussia. Aí você entende, beleza, o Borussia cometeu uma falha. Agora eu vou voltar pro segundo tempo e tentar realmente resolver essa parada, tipo... Mas não consegue, tipo... O Royce entra... logo cedo, então, tipo, logo no começo do segundo tempo. E aí eu lembro que eu tava vendo pela transmissão inglesa, né? Porque é o stream que eu assisto, né? E os caras estavam falando de como o Royce em clássico só toma decisões erradas, tá ligado? E parece um pouco isso. Ele toma muitas decisões erradas. E o time do Borussia, na realidade, durante esses clássicos, ele parece tomar muitas decisões erradas. Muitas jogadas que poderiam ser simples, como a jogada do próprio gol do Aubameyang, que é uma jogada simples, né? É, e que eles não conseguem fazer isso no resto do jogo. Parece que eles se embolam ali no meio, na hora, no momento de tocar a bola, e não sabem direito o que tem que fazer, tá ligado? Sim. É, mas a coisa que mais me incomodou foi o Borussia entrar no jogo do Bayern e não conseguir sair, tá ligado? Pô, tomou uns gols, cara, ridículos, tá ligado? Ridículos. Sim. Tipo, eu acho o time do Bayern melhor que o time do Borussia, mas, pô, não era pra ser um jogo assim, tá ligado? Pô, pra tomar gol do Götze, mano. Teve um lance que o Neuer pegou a bola, colocou no braço, jogou pro Boateng, o Boateng avançou, deu um chutão pra frente, o Lewandowski saiu na cara do gol e fez o gol. Foi isso, cara. Foi estúpido. Não, mas o Thiago Alcântara tava comendo no meio do Borussia Dortmund, cara. Ele pegava a bola e ele passava reto, já ia 5. 5, tá ligado? Ele dava 2 toques no meio. Um pá, pum, e já passava, tá ligado? E eram jogadas muito simples, saca? Se aproveitando muito, por exemplo, da velocidade do Douglas Costa, que, infelizmente, é um cara muito rápido e muito habilidoso, cara. Que saía de 2 e enfiava um cruzamento no outro lado e o Borussia parecia que não conseguia acompanhar, tá ligado? Toda hora, isso, toda hora. Teve um lance muito estúpido que o Douglas Costa para no canto da área, ele passa do maluco, chuta no gol, a bola volta nele e ele continua com a bola, cara. É verdade. Que tava acontecendo ali? Caralho, mano, você deixou o cara pegar o rebote, tipo, na sua frente, velho. O cara acabou de passar por você. Tipo, Mas, cara, tipo, não sei se vocês notaram uma coisa no jogo, vocês assistiram o jogo? Assistiram. Na íntegra. Assistir. O técnico do Borussia não é bizarrão, velho. Ele é muito bizarro, mano. Thomas Tuchel, velho. Você viu uma hora que ele começou a fazer os bagulho com a mão, assim, cara? Muito nada a ver, né? Bizarro. Ele é muito bizarro, mano. Caralho, qual que é a dele, né, mano? Ele é meio estranho. Cara, ele é tipo esses alemães, assim, tipo, sei lá, mano. Bizarrão, antissocial, tá ligado? Né, mano? Magrelão, cara, assim, né? O Klopp também não era um exemplo de pessoa apresentável à sociedade, cara. Acho que esse é o padrão de contratação. O Klopp é uma pessoa apresentável à sociedade, pô. Não, é. O Klopp é ok, tá ligado? É, o Klopp é boa pinta, pô. Agora, esse cara que é bizarro. Agora esse... Eu acho o Klopp boa pinta. Agora esse cara aí, ele anda meio estranho, tá ligado? Ele tá com Ele é muito estranho, ele é tipo um varitão, assim. Você viu, cara, uma hora que ele foi começar a falar com, acho que era com o quarto árbitro, mano? Que ele começa a gesticular maluco no quarto árbitro. Ele começa a falar com o quarto árbitro, mano. Tipo, e ele começa a balançar os braços na frente do quarto árbitro. Então, acho que é esse lance que eu tô falando, mas ele é muito bizarro. É muito estranho, cara. Mas a questão é que, tipo assim, eu acho que ele meio que, no final do jogo, ele já desistiu já, ele ficou sentado. Ele sentou, né? Ele viu que não dava nada. O Borussia tomar 2 gols, vendo que não dava, hoje não era o dia dele. E me incomodou, assim, no Borussia. Me incomodou o mal taticamente, jogadores mal dentro de campo, e o Bayern muito bem. Foi esse resultado. Poderia até ser mais, né? Sim. Pra mim, o que Borussia salvou não mesmo... Deu nada. O único líder do Borussia que tava tentando realmente era o Aubameyang, pra mim. Não, você tá certo. Ele realmente tá tentando muito, cara. Tanto é que ele fez o Aubameyang, ele tem gol em todas as rodadas do campeonato alemão. Não, e ele pra mim, até o momento pra mim... Assim, eu sei que o Lewandowski tá foda, porque ele faz muito gol e tal, e realmente tá foda, mas pra mim até o momento dos atacantes da temporada ele é o que eu mais gosto, assim, da temporada. Pra mim, pessoalmente, ele é o melhor, tá ligado? Só que... Eu concordo com você. Só que é muito ruim, porque o Borussia é o top contender, né? É o time que pode jogar, que pode disputar esse campeonato, e aí toma 5 do Bayern, tipo... É, eu não, vi... cara, eu já acho, tipo assim, eu sei que tá no início do campeonato, mas agora eu já acho bem difícil já, pô. Já, o Bayern não perde o jogo contra o time pequeno, já tá 7 pontos, tá ligado? Sim. O que surpreende... E o Borussia tem jogos difíceis, tipo, tem, sei lá, jogo Borussia e Wolfsburg, não é um jogo fácil. Borussia e Schalke. Então, é complicado, sabe? É bem difícil, cara. É, o que me surpreende é a volta do Mönchengladbach, né? É, perdeu, trocou de técnico já, né? E tá melhor. Teve o que que aconteceu, né, cara? Uma boa campanha no passado. Até comentei isso no outro prorrogação. Uma boa campanha no passado. Trocou o técnico. Com o mesmo técnico, o mesmo time. Não vendeu quase ninguém. Começou a perder sem parar. E agora trocou de técnico e voltou a ganhar. Voltou a ganhar. Tem 3 vitórias seguidas. Jogou bem na Champions, apesar de ter o resultado negativo. Jogou bem. É, e esse último jogo contra o Wolfsburg, muito bem. Ótima partida do Xhaka, tá ligado? O que esperar de um Cavaleiro de Ouro, não é mesmo? É. Mas é. É, eu gostei. É, tipo assim, voltou jogando bem. Jogou tipo. E tipo, não foi uma mudança surpreendente. Não, jogando aquele jogo normal deles. 4-4-2, simples, tá ligado? Não sei, tipo. Só agora funciona. Tá ligado? Pode ser que esse técnico seja o Celso Fonte, cara. Vai ganhar umas 5 partidas aí e depois vai perder todos. Aí é foda, né, mano? Sei lá. Não, mas é. Eu não sei. Vamos ver aí. Eu acho que pelo menos. É legal, pelo menos, que voltou um time aí pra pelo menos competir e tal. É legal. Tem o Schalke. O Schalke tá jogando. Tá indo bem, tá ligado? Dá pra ter uma competição aí pelo terceiro e quarto lugar. É, isso é triste, né? Ter uma competição entre o terceiro e quarto lugar. É triste pra caralho, é. Mas que é chato, né? Mas vai fazer o quê? O filho da puta compra todo mundo? Engraçado de caralho. Sabe mas o que? Vai fazer o quê? Sabe o que é da hora? Cara. O campeonato francês. É, PSG é óbvio que é invicto. Apesar de eu detestar a forma com a qual eles estão jogando atualmente, tá ligado? É, e vou falar pra você, não é porque o Luquita ficou no banco, é mais pelo fato do Pastore estar no banco do que o Luquita estar no banco. Mas é, eu detesto a forma como o PSG tá jogando, principalmente porque tá revezando, deixando Matuidi e Verratti no banco, vira e mexe, o que eu também acho uma decisão estúpida. Mas o que mais me surpreende é, vocês estão acompanhando o campeonato francês? Não. Não, certo? Eu vou pedir pra vocês, vocês sabem qual é a tabela do campeonato francês? Sempre que eu tô vendo agora. Você acredita nos 4 primeiros colocados? Como assim eu acredito nos 4 primeiros? Mano, é uns times estranhos aqui, cara. Angers, Caen e René. Esses são os 4 primeiros colocados. O René é até conhecido. O René é até conhecido. Mas tem mais história que o Manchester City, inclusive. É... Mas aí não é tão difícil. O Angers deve ter também. Cara, isso que é o da hora do campeonato francês, gente. O campeonato francês, tipo, você tem um time que ele é ultra dominante, no caso, que é o PSG atualmente, né? Mas todo o resto do campeonato, ele é maluco, mano. Vira a temporada e muda os times que são os melhores e os favoritos, cara. É, tipo, a gente tá comentando a Bundesliga, tipo assim, tem um primeiro igual ao campeonato francês, mas os que estão, tipo, os que disputam o segundo, terceiro lugar, não mudam também. É sempre Mönchengladbach, Schalke. Schalke. Esses Borussia, quer dizer, Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg, até pode variar agora. Borussia Dortmund e Schalke, Leverkusen, sempre estão ali. Leverkusen sempre. Também. É, Leverkusen também, estão certo. Sim. Mas. O resto não. Daqui um tempinho o Lyon tá em segundo e a mesma coisa vale pro Mônaco e pro Marseille. Cara, o Lyon e o Marseille não estão jogando bem, não. Falar pra você, cara. Não estão bem, não, de jeito nenhum, cara. Estão bem mal ou menos, cara. Tão jogando bem. Quem tá jogando bem é o Saint-Étienne, que assim, não tá tão bem assim, mas tá jogando bem. Eu tô até gostando. Mas é legal, mano. O francês é da hora, que tem muito time, muito louco, muito nivelado, tá ligado? É tipo um brasileirão, saca? Só que com exceção do PSG. Só que é muito louco. Então tem vários times que aparecem, que jogam. E a gente vai falando assim, ah, logo menos o Lyon ou o Marseille estão em segundo, mas vira e mexe no campeonato francês, não é isso que acontece, tá ligado? Tipo, e é bem possível que no final ali quem vai ficar em segundo seja o Saint-Étienne, que seja o Rennes, tá ligado? É possível, tá ligado? Não... É, mas o primeiro vai ser o PSG. Vai ser o PSG o primeiro. Isso é chato pra caralho. Isso é chato pra caralho. Mas, cara, hoje... da Bundesliga, elogiando o campeonato francês, mas o primeiro vai ser o PSG e o outro vai ser o Bayern. Isso é chato pra caralho. Mas até aí o único que tem uma disputa de quem vai ser o primeiro mesmo é o campeonato italiano e o campeonato inglês, cara. Sim. Então vamos comentar de campeonato italiano? Você quer comentar? Então pode falar. Eu quero, porque teve uma boa vitória da Napoli, né? A Napoli meteu 4, moleque. Sinistro. Será que acertou o time da Napoli? Eu não assisti o jogo. O começo da temporada foi péssimo. Mas agora acho que... Mas já vem de um retrospecto muito positivo da Napoli, só pra você, viu? Mas também vamos dizer aí que o Milan não tá nas suas melhores fases. O Milan tá jogando nada, mano. O Milan tá jogando nada. Isso porque tá melhor que ano passado. Sim, tá melhor que ano passado. Mas você viu o último jogo, bastante, cara? Bastante melhor. Jogou sem o Honda centralizado, cara. Aí tem que tomar de 4 mesmo, hein? Jogou com o Giacomo. Calma aí, o Honda não jogou centralizado. Por que a gente tá comentando essa bosta, então? Na verdade, o campeonato. O Honda nem jogou, tá ligado? Próximo campeonato. Próximo campeonato. Eu acho justo, próximo campeonato. Não tem outro, próximo campeonato, campeonato brasileiro. Então gente, vira aí essa porra. Brasileiro. Então vamos comentar de campeonato brasileiro. Eu gostei que vocês viraram, eu achei legal, bacana, eu gostei. Olha, como assim? A gente não virou nada. Vocês viraram, vocês que viraram praticamente. Gostei, estão de parabéns, gente. Galera do Guest podia aprender alguma coisa com vocês. Tinha que fazer uma aula com eles lá. Cara, eu não apareço no Guest há tanto tempo, velho. Não é? Tanto tempo. Não é à toa que ele tá tão ruim. Opa, o quê? Tanto que ele tá tão ruim. O quê? Quem foi que quer? Não, eu falei que... Não, o quê? Piada? Não tem piada lá? O quê? Não tem graça? Oi, o quê? Não falei nada. Então vamos lá. Campeonato Brasileiro, o verdadeiro Verdão da Massa, moleque. Caralho. Cara, a Chapecoense não pode... Dias Parque, o retorno. Cara, a Chapecoense, ela não pode ser rebaixada, cara. Porque toda não temporada... Pode, cara. Toda a Chapecoense temporada... veio pra ficar, cara. Eu tô falando, Chapecoense é o novo... Não é o novo São Caetano. Sei lá, Chapecoense... Chapecoense é o novo, cara, Chapecoense. Cara, a Chapecoense é única, cara. A Chapecoense é a Chapecoense, moleque. Mano, mete 5 no Inter, zoou o campeonato, nunca caiu. Que time foda, cara. Nunca vai tomar. Nunca caiu. Um time grande não cai mesmo, né, cara? Nunca caiu. Que time foda. Mano, vai tomar no... O William Barbie, moleque. William Barbie e Camilo. Nossa, Camilo jogou o Camilo joga muito. Caralho, mano. Apoiou o Apodi, né? O Apodi meteu gol também, né, mano? Ai, caralho, mano. Mano, me explica o Palmeiras, sério mesmo. Não, mano, qual que é o. Por que todo ano o Palmeiras tem que tomar uma goleada, cara? Absurdo, né? Por que toda vez que o Ananias joga no Allianz Parque, o Palmeiras passa uma vergonha? Toda vez que o Ananias. Caralho, mano. Não, mas é sério, cara. Por que todo ano o Palmeiras toma uma goleada, cara? Porque é o Palmeiras. Porque é o Palmeiras. Por que todo ano o Palmeiras não ganha? Sério, cara, o Palmeiras, nesses, sei lá, 10 anos em que o Palmeiras até agora não ganhou. Ganhou uma Copa do Brasil, óbvio. E foi rebaixado no mesmo ano. Um time horroroso do Felipão ganhou. Mas. Cara, eu não compreendo como é que o Palmeiras, nesses 10 anos, teve times legais e mesmo assim não consegue, cara. Não adianta, mano. O que acontece com o Palmeiras, cara? Cara, esse time do Palmeiras é legal, cara. Do lado não, é isso. Eu tô contando com esse também. Esse time do Palmeiras é legal, tem bons jogadores. Sim, e joga bem de vez em quando, mas não... Cara... Mano, o Palmeiras tem umas... Ele dá umas bugadas, inclusive o jogo contra o São Paulo. No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras jogou mal, tá ligado? São Paulo jogou bem melhor. São Paulo jogou bem melhor. Era pro São Paulo ter ganho aquele jogo, tá ligado? Só que não tem ninguém que acerta a porra do gol, tá ligado? Mas e temos um goleiro também. Que parabéns, Rogério. Você ainda bem que anunciou já a data da aposentadoria, filha da puta. Ah, no passado foi a mesma coisa, não sabe. É, mano. É difícil. Eu peguei a transição do Lucas falando que o Rogério Ceni era foda pra caralho até chegar nisso. Tipo, cara, eu sou um pouco crítico com o São Paulo às vezes, mas tipo assim, caralho, o Rogério Ceni pra mim, tipo, o cara é uma lenda no São Paulo, mas porra, tudo tem sua hora, né, cara? Sim, sim. Não, mas eu concordo com isso. Cara, é igual, tipo, o Rivaldo, tá ligado? O cara tá estragando a puta carreira que ele teve, né? Sim. Não, eu me incomodo muito com essa parada do Rogério Ceni, porque, assim, ele é um... O São Paulo não tem um reserva bom mesmo, assim, eu entendo isso. Ah, cara, isso. Pois é bom, cara, eu gosto do... Não do Denis, o outro lá, como é que chama? O moleque? Novo? Esqueci o nome dele, cara, ele é bom, legal. Não sei dos jogos que ele jogou. Mas o que me incomoda é que, assim, o São Paulo perdeu a oportunidade de contratar alguém melhor nesse período, porque ele quis ficar... O Jefferson. O Jefferson foi isso, cara, tava óbvio que o São Paulo tava conversando com o Botafogo... Bem que poderia resolver esse problema agora, né? Seria uma boa, hein, Jefferson? Sabe mas agora o Botafogo vai voltar à primeira divisão, acho difícil. Mas é o Botafogo ainda, né, gente? Ah, mas o cara gosta, cara. O cara gosta, ah, cara. Droga, esse maravilhoso. É. Cara, eu sei lá. Vocês viram o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, Craig? Vi o jogo. Você que é daí? Você não foi no estádio? Não, foi no Morumbi, foi no Morumbi, é verdade. Eu sei que te via aí, seu desgraçado. Mano, como é que eu ia aí se meu pé tava fudido, mano? Foda-se, mano, não vem com esse papinho aí. Vai de cadeira de rodas, né, mano? Pois só, eu prometi que eu ia em Atlético Paranaense em São Paulo no primeiro turno, então eu vou em São Paulo e Coritiba pelo segundo turno. Vai ser no Couto Pereira, vamos lá. Vamos ver. Sabia que eu tô muito próximo de virar sócio torcedor do Paraná Clube? Do Paraná? É porque a sede do Paraná, ela é muito próxima da minha casa, entendeu? Então, na verdade, não é próxima da minha casa, é do meu quarto, né? Porque eu não tenho casa, eu tenho um quarto. Quer dizer, desse lugar que você chama então, de lá. Então, tipo, eu virando sócio, eu vou poder ir no clube do Paraná, vou poder assistir todos os jogos de graça e vou ter desconto em farmácia e em cinema. Então, olha só, quero ser um sócio do Paraná. Você vai poder tomar um banho decente? Depende, né? Tipo, esses banhos de clube tem tudo micose, mas... Mano, deve ser melhor do que esse lugar aí que você chama de casa, né, cara? Cheio de largata, caramujo... Lesma, cara. O cara deve abrir um chuveiro e cair lesma. Você mora... Já aconteceu, mano. Nossa, mano. Sério, Fer, eu não sei como você vive nessa porra, mano. Eu, honestamente, não sei como você... Eu sei, porra, carregando sal por tudo que é canto. O lugar parece uma praia, cara, de tanto sal. Bem, mas vamos continuar comentando aí. O Corinthians empatou com a Ponte Preta pra não aumentar a desgraça, né, Marcos? Porra, a Ponte Preta você tem que respeitar, né? Mas é... A última vez que ganhou da Ponte Preta aconteceu o quê? O Guerreiro ficou doente, foi vendido, caralho, A4. Tem que respeitar. Pato tá no São Paulo jogando bem. Não, o Pato foda-se. Você odeia, da puta. Mas aí, olha só, o Atlético diminuiu pouco a diferença. Já era, né, gente? 5 pontos. Já não era. Sei, não já sei. Era, sei lá. Não sei, Lucas. Ó, porque estão 5 pontos. O Atlético tem um jogo com o Corinthians... Na Arena. Esqueci o nome do capitão Independência. Sim. Então, se o Atlético ganhar esse jogo, fica a 2 pontos. Isso é o Corinthians perdendo mais um, Atlético ganhando. É o Atlético que joga muito bem, entendeu? Mas acho que dá ainda. Aí, não, dá matematicamente falando. Dá, né? Tipo assim, eu tô contando com isso porque tem um confronto direto, mas o Atlético tem que ganhar nesse jogo, tá ligado? Sim. É ver como essa situação vai se acertar aí. Agora, o que me surpreende foi essa ascensão do time do Santos, cara. Pouco a pouco, eu não tava prestando muita atenção nisso. A gente chegou até a comentar que o Santos voltou a jogar bem e tudo mais. É, tava jogando bem e tal. Mas eu não tava reparando muito nesse time do Santos. E de repente essa porra tá em quarto lugar, mano. Não, mas o Santos foi galgando aí, tipo, boas colocações, tá ligado? Não, foi jogo a jogo, foi indo pouco a pouco, tá ligado? Não, mas o Santos não Primeira coisa, o Santos não perde na casa dele, é impossível. E tipo, não perde, e não é tipo jogo, tipo igual o São Paulo e Atlético Paranaense, foi 1-0. Não, match 3, gol, né? Gol saiu no final e tal. Esse jogo, os jogos do Santos são tipo tranquilíssimos, tá ligado, dentro de casa. O Santos ganha com uma facilidade. Sim. E fora de casa eventualmente ganha, nem todos ganham, obviamente, mas eventualmente ganha, e aí vai chegando. Eu acho bem capaz que se manter o futebol que tá jogando, é capaz de ser campeão da Copa do Brasil e ainda ficar no G4, viu? Porque... Olha, mas eu vou falar pra você, eu tava apostando nessa Copa do Brasil, eu tava achando tanto que essa final vai ser Palmeiras e São Paulo, mano. Eu tô acreditando muito. Depois que o Osório saiu, você acha ainda? Não sei, acredito em milagres, cara. Vai que vem um Jesus do Tecnos aí. Não, pode vir o Aguirre, né? É a opção mais falada aí. É, inclusive a saída do Osório, né? Ficou decidido que ele vai sair de São Paulo pra ir comandar a seleção mexicana, né? Sim. É. Eu não sei. Cara, eu não sei. São Paulo. O pior é que assim. Eu sei que ele não saiu pra comandar a seleção mexicana. Não é tipo o pedido da seleção mexicana. É porque tava enchendo o saco pra caralho dele aqui. Não, também. É, saiu, não, mas graças a Deus, cara. Porra. Mas é. Mano, os tipo, mano, um time onde os dirigentes saem na porrada, mas... Né? Mano, você viu? Não só os dirigentes saíram da porrada, como rolou o pedido de demissão coletiva da diretoria. Oh, porra, que parada é essa que os caras saem pra porrada? Você não ficou sabendo? Ficou sabendo, não sabendo, não. O Aidar e o... O Aidar e o dirigente de futebol, o Ataíde. O Ataíde. Ataíde Gil. Ataíde Gil Guerreiro. Os caras, tipo, estavam tendo uma reunião no hotel, os caras, o Ataíde deu uma porrada na cara do presidente, o presidente caiu no chão e a galera do hotel foi lá apartar. Você podia estar lá, Edu, mas apartando. Cara... Eu ia deixar, velho. Cara, não, mas agora tá explicando essa demissão em massa, cara. Como assim um dirigente do São Paulo perdeu um dente numa briga assim? Não pode, tem que ter todos os dentes na boca. Não, não é o dirigente, é o presidente. Aí, ó. O presidente tomou uma porrada na cara. O presidente e o vice de futebol. Ele demitiu o vice de futebol, o Ataíde, que foi o cara que bancou o Osório vir pro São Paulo. Sim. E daí, tipo... Quando ele demitiu o cara porque deu um soco na cara dele, por outros motivos, divergência entre eles, divergências, né, como fala o Douglas, teve essa demissão em massa porque eles não queriam, porque ele era um cara querido até de Gil Guerreiro, entendeu? Então, teve essa puta demissão em massa. Tanto é que, assim, o sonho do Aidar é que quem assuma o comando de técnico do São Paulo seja nada mais nada menos que Vanderlei Luxemburgo. Ah não. Eu entendo. Mano, nem o Juvenal Breaco lá, nossa, doido das cachaças, com a gravata na testa, falaria de Luxemburgo, cara. Mano, vou falar uma coisa pra você. Eu prefiro morrer, velho. Eu prefiro morrer, cara. Eu nossa, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você sabe onde o Luxemburgo tá, né? Na puta que o pariu. Não, segunda divisão da China. Segunda divisão da China. Segunda divisão da China, cara? Sim. Caralho. O cara já treinou Real Madrid, hein, cara? De Real Madrid, a segunda divisão da China. Que decadência. Caralho, mano. Nossa senhora, que coisa... Mano, eu prefiro o Juvenal Breaco treinando em São Paulo. Mano, Eu desisti da prefiro, vida. Sei lá, mano, Marco Aurélio Cunha, mano. Nossa senhora. Caralho, mano. Bem, então é isso. Vamos embora. Acho que não tem mais nada. Vocês têm alguma coisa pra comentar de Brasileirão? Não. Tipo do tem esse celular aí tá foda, hein? É, não sei de quem é, não. O meu tá com todos os dados desativados, hein? Fala pra você, viu? Então vamos embora, que agora a gente tem... Olha só, o Carlos não tá aqui, então vocês já sabem o que vem por aí. You need to die. You must die. Ah! Arte da violência! Caralho, que delícia, velho. Que delícia. Ô, Eero Marques, que momento é esse, Eero Marques? Momento mágico e violento. É mesmo. Olha só, não é que você tá certo? É, Crive, se o cara quer se comunicar com a prorrogação, como é que ele faz? Ó, quando um caro ouvinte quer se comunicar com a prorrogação, o que ele pode fazer? Ele pode ir no site prorrogaçãodeluxe.wordpress.com, ir lá no podcast e escrever um comentário, que é uma das opções mais usadas aqui pelos nossos ouvintes. Ele também pode mandar um e-mail para prorrogação no prorrogacalcast@gmail.com, e ele pode conversar com a gente no Twitter. Os Twitters do Prorroga Deluxe, @prorrogadeluxe é o Twitter. Tem também os Twitters do pessoal aqui, que são os integrantes de prorrogação, @md_lucas, @md_crive e @carlitos_maia. Essas são as opções. Olha só. Existe mais uma opção. É uma opção ainda que está sendo estudada, mas você tem a opção de ir no seu Facebook. E você pode procurar a Prorrogação Deluxe no Facebook. Ainda é um teste. Não começamos a usar ele de fato. Na verdade, eu não comecei a usar ele de fato. Mas em breve começarei. Você pode pesquisar por Prorrogação Deluxe no seu Facebook e curtir a página do Prorrogação, que logo logo terá várias atualizações super divertidas. Ou você pode ir em facebook.com/prorrogacaldeluxe. Olha só, essa é a responsabilidade do Cry, porque eu cuido do resto e ele cuida disso. E o Carlos cuida do Twitter. Inclusive, o Twitter é extremamente ativo. A gente fala pra caralho no Twitter. Então, se quiser falar com a gente, fala lá. A gente conversa muito por lá, né? E vocês podem ver que a minha mina curte e retweeta tudo, mas ela não gosta de futebol. Porque é meio amedrontador, né? Porque eu tô correndo risco, né? Muito risco. Então é isso. A gente não temos tempo. Não temos tempo para e-mails e comentários, né? Então, não tinha nem cast, imagina tempo. Não tinha nem cast, na realidade. Então não tem como ter e-mails e comentários, né? Então vamos embora para arte da violência. Eu selecionei um lance aqui sensacional da King's Cup Soccer. Coreia versus Ubextão, um lance de uma entrada violentíssima que rola nessa partida. Surpreendente, esses asiáticos tão malucos, vou falar uma coisa pra você. E agora teremos também o lance do Eero Marques. Aqui eu vou botar a primeira guerra entre País Basco e Catalunha, num jogo entre Atlético de Bilbao e Barcelona, onde o Maradona dá uma joelhada no maluco que o cara fica desacordado, cara. Muito lindo. É sério isso, mano? Sério. Caralho. Mano, é que você não viu... Posso mandar o meu? Pode. O meu é a entrada que tirou o Juninho da Copa de 98, o Juninho Paulista. Puta a merda! Entrada do Michel Salgado. Nossa. Quando ele jogava no Celta de Vigo, no Juninho Paulista, jogando pelo Atlético de Madrid. Nossa, essa é muito boa, cara. Mostrando que a vida não é nada doce, hein? Nossa, cara. Essa é muito boa, cara. Nossa, que lance incrível, velho. Ah, só pra constar, o meu lance tem mais de uma treta, tá? Só pra constar, inclusive rola soco na cara. Lucas, pegou piada do Marques. Não foi nada doce por causa do salgado, assim, eu peguei. Nossa, cara, achei muito boa. Passou despercebida aí, ninguém riu, mas, cara, eu achei. Na verdade, eu percebi, eu só não achei muito engraçado, meu. Não, foi boa. Assim, se o Valente tivesse aquele. Mano, o Valente, você fala pudim, ele dá risada. Inclusive, ele deve estar escutando agora e rindo muito disso. Não, mas o Valente tá aqui, pô. Ele tá na vinheta aí, ele tá no. No nosso coração também. No coração dos verdadeiros prorrogações. Dos prorrogaçõesenses? Caraca, cara, você falou de vídeo de asiático, eu só tava esperando voador. E é logo o primeiro lance, nossa senhora. Não, tem uma voadora e depois tem umas porradas também. Caralho, Bruce Lee, velho. Não, primeiro que tem uma voadora muito violenta, tá ligado? Mas esse lance também tem umas porradas depois que uns caras dão uma cabeçada na bunda do outro. Sério, é muito estranho. Mano, você não acha essa voadora muito violenta? Não, caralho. Ela é, eu falei que eu acho ela muito violenta. É uma voadora violentíssima, tá ligado? Cara, é o voo do dragão, velho, maluco. Isso você é muito engraçado. É, então é isso aí, acho que violência, esse momento mágico e violento pra você, ouvinte do Prorrogação. Vamos embora que agora a gente tem o bolão. Então vamos embora pro bolão. Finalmente o Crave fez algum ponto. O campeão voltou. Você fez só 4 pontos, Crave. Você fez só 4 pontos, não é nada demais, cara. Você tem 63 pontos, você segue na quarta colocação. O Eero Martins não participou, então ele continuou com 78,5. O Carlos fez 1 ponto, fica com 83 na segunda colocação. Eu fiz também 1 ponto só, mas pelo menos não foi 0. É, e continua na primeira colocação com 92 pontos, isolado o Bayern de Munique do bolão da prorrogação. Então é. Okay. Então tá ok. Mas aí, Craig, feliz de voltar a pontuar? Não. Não? Eu gostava mais quando não pontuava. Ah, tá claro. Era mais fácil fazer piada, sabe? O podcast ficava melhor. Aham, sei bem. Bem, vamos lá pro bolão. Começar com o jogo do Bayern de Munique e Werder Bremen pela Bundesliga. Caralho. Patrão, Bayern de Munique ganha. Vamos lá, qual o resultado? Qual foi o seu goleado? Exato, mas eu acho que esse. Eu acho que vai ser 4-1 Bayern de Munique. Pra mim vai ser. Eu realmente tenho uma dúvida muito grande, porque eu fico pensando, a dificuldade dessa aposta, estão ligadas, que é no cravar o jogo, né? Essa que é a grande dificuldade, de quanto vai ser a goleada. Eu vou chutar que vai ser só 3-0, simples, hat-trick do Lewandowski, porque ele tá simples, tá humilde, tá de boa, ele foi na Oktoberfest lá, com a mina dele, simples, ok, bonito, né? É, o próximo jogo é também pelo campeonato inglês. Teremos Tottenham e Liverpool. Caramba. Potencial jogo de... Cara, 1-0 Tottenham. Caralho, fiquei até em silêncio, porque eu comecei a pensar em do quanto o Liverpool vai perder, cara. Cara, vai ser 3-0. 1-0 Tottenham. 1-0 Tottenham. Pra mim vai ser 3-0 Tottenham. 2 gols do Dele Alli e 1 gol do coreaninho lá que joga no time do Tottenham, que eu não lembro qual que é o nome dele. Tá. Acho que, não, posso mudar o resultado? Pode. Posso mudar o resultado? Acho que vai ser 2-0 Tottenham, porque vai ser 1 gol do Dele Alli e outro do Dele aqui. Nossa, não. Nossa. Meu Deus, cara. Mano, por quê? Por quê, velho? Sério, Craven? Dele aqui? Você já foi melhor. Ah, pega no meu pilau, vai, Lucas. aí sim, cara. Essa que eu gosto, mano. Finalmente, parabéns. Cara chato, mano. Fica zoando minhas piadas. Pega no Bilal, vai. Cara, não no meu Bilal, cara. Pega no Kamehameha. No meu pipi. No meu pipi. Nossa, pipi é a criança aí no seu estado máximo, né? É com certeza isso aí. O Zequinha falava assim. O quê? Você quer quando metia nas cabras? Ele falava, tô colocando meu pipi lá. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, que isso, cara. Desculpa, cara, quando eu começo a ficar com sono, eu começo a ficar muito retardado. Eu tô percebendo que você começa a ficar muito retardado, tá ligado? Não, e não é pouca coisa não, né, cara? É, bem, o próximo jogo é o jogo do Major League Soccer, Colorado Raptors. Eu ia falar, o próximo jogo é o jogo do bolão. Nossa. Não, porque não ia ser difícil, né? É, próximo jogo é o jogo do Colorado Raptors contra o Montreal Impact. Caralho. É, só fácil, pô. 2-0 Montreal Impact, porque foi um pacto que matou os dinossauros. É o jogo da volta, né? Já teve esse jogo do bolão. Já. Putz, cara, eu acho que o impacto não matou os dinossauros. E vai ser 1-0 Raptors, gol do DK. Quem vocês imaginam? Quem é Raptor? Aí é Chorau, só pode. Ah, o Chorau, sempre. Ai, meu Deus, caralho. Não, não, vai ser 2-0 Raptors. É o Chorau e Hamsik. Pra mim vai ser 2-1 Montreal Impact. É... com... ah, nos dois gols do The Rock. Né? Porque fez a falha de San Andreas agora, né? Tá. Nossa, entendendo os impactos. Conhece, hein? Conhece. Ruim pra caralho. E pressupõe que você viu um filme mais ou menos, hein? É, pra você ver. É, eu não poderia parar aqui. Você quer mais um jogo? Tô mais um jogo, quero fazer ponto. Mais um jogo. Jogo decisivo aí pro G4. Grêmio Santos. Putz. No campo do Grêmio, cara. Isso que é foda. É lá na... é Grêmio Arena que chama, não é? Estádio. Não, pra mim sempre vai ser Olímpico. Não, sempre vai ser, mas é, se eu não me engano o nome oficial. Ah, não, não é Olímpico. É o Olímpico. Não, só tô questionando. Só tô questionando. Vou sempre chamar de Olímpico, então, mas... vai ser 1-0 Grêmio, gol de Douglas Cachaça. Esse jogo é difícil. É porque eu não quero que o Santos ganhe, porque isso não é bom pro São Paulo. É... cara, eu vou de 2-1 Grêmio, Jesus do técnico, Argentina e fome. Pra mim... ah, 1-0 Grêmio, gol do Bobô. Então aí. Ah, cara, você é muito bobo. É, você vê. Então é isso. Eu poderia ter feito 1-0 Grêmio, gol do Carlos, né? Ou você podia ter feito 1-0 gol do Bobo de Camarão. Nossa. Nossa senhora! Ai, vamos embora. Então é isso aí, mais uma prorrogação que se encerra. Depois do último, a gente lançar um podcast de 1h30, um milagre divino. Quanto deu esse? 1h30. 1h30? 1h30, um milagre divino. Já é um milagre divino a gente gravar na terça? Consegui terminar o podcast? Não, mas a gente sempre... na terça a gente sempre grava, cara. O problema é que na última prorrogação deu muito problema mesmo, cara. Deu, tipo, muito problema, a gente pede desculpa. Deu muito... cara, não queriam que a gente gravasse, não queriam. Quem não quis foi o Lucas aí. Não, vai tomar seu cu. Com o seu trabalho, cansado. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Não foi culpa minha, eu tentei, gente. A gente tenta, a gente se esforça muito aqui na prorrogação. Me esforcei pra caramba, tentei pra caralho, mas é difícil. É difícil, cara, gente. Cara, olha só, agora que foi postado, olha a vergonha. Agora que foi postado. Mano, vai tomar no cu, cara. Ué, faz o post você então, filha da puta. Não, vamos fazer o post, o Euromark tem que fazer o post no Gecko Gear, cara. Ele não vai fazer, eu não sei se ficaram sabendo, ouvintes do Prorrogação. Caralho, vai contar essa merda mesmo? Vou, cara, contar essa merda. Vamos contar seus segredos aí. Só. Você vai pra cadeia nem nada. Eu não, é só pro ouvinte do Prorrogação. O ouvinte do Prorrogação não acompanha o Gecko Gear. Aí que tá, porra, Lúcio, que eu ouvi essa merda, cara. Não escuta nada, mano. Escuta, mano. Não escuta, quem escuta Prorrogação é homem, caralho. Caralho. Não pinta o cabelo, não, mano. Eu só queria falar que tem carinha aí no Gecko Gear fazendo post, mas quem faz é outra pessoa. Só vou comentar, só. É sério, ele é Ghostwriter. É, Ghostwriter. O Kendrick Lamar criticou tanto isso no último álbum dele, e você aí, ó. Fala nada. Mas é isso, galera. Você podia, Edmar, pegar um post do Chuva de Nanquim e copiar ele, na cara dura. Bem, é isso aí, galera. Queria agradecer a todos por mais um podcast. Obrigado ao Crive, ao Euro Marx, que participaram com a gente. Então é isso aí. O Carlos é viado chupa pinto. Então, até a próxima. Tchau. Falou. Falou. International Superstar Soccer Deluxe.